conhecido por ser bom partido é bom, mas no meu caso não é. Tô fazendo de bolo esse meu coração, uma fatia pra cada mulher. Tô todo errado, mas vou me consertar. Cansei de ser safado, eu querer uma pra casa, eu vou anunciar. Quem vai se habilitar? Quem vai chegar primeiro? Corre e aproveita que eu tô solteiro. Se eu sou bom partido, imagina inteiro, imagina inteiro, imagina inteiro. Quem vai chegar primeiro? Corre e aproveita que eu tô solteiro. Se eu sou bom partido, imagina inteiro, imagina inteiro, imagina inteiro. Cansei de ser safado, eu querer uma pra casa, eu vou anunciar. Quem vai se habilitar? Quem vai chegar primeiro? Corre e aproveita que eu tô solteiro. Se eu sou bom partido, imagina inteiro, imagina inteiro, imagina inteiro. Quem vai chegar primeiro? Que eu tô solteiro. Se eu sou bom partido, imagina inteiro, imagina inteiro, imagina inteiro.